0 de resgate, pode decolar da hotel. Ciente, táxi autorizado na hotel, mantenha a posição e chame torre 1 no 8, decimal 95, Guará 40. Táxi, hotel, mantenha a posição, chame torre 1 no 8, decimal 95, Guará 40. Boa tarde, 2791 no Alfa Kilo Pat 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo Pat 3 é Lima, 4 Lima, 2790. Guará 40, solo. Guará, mais escuta. Poderia confirmar o BOB? BOB 05. 05, ok, Guará 40. Olha, o 966 estacionado para o táxi, está com 135, 4 horas, alterna João Pessoa. No 966, livre táxi, parte principal, Índia, Alfa, ponte espera, 1895, o ajuste 1010, boa viagem, no 966. Parte do Índia, Alfa, 1895, decolada 10, 966, boa. Parte para Papa lá, reporte na Papa, para ingresso na pista. Pushback, acionamento 01. Taxiando no pátio. Tem um voo 9620, boa tarde. Boa. Tolem 1, 19, decimal 35. 19, 35, grato e bom trabalho, senhores. No portão 1. Portão 1, aguarde só um instante, o 6327. Coordene com ele só após o voo ultrapassar a retaguarda, passar a retaguarda, está autorizado a puxar no 1, chame da. Outro recente após o voo, coordenado de solo, autorizado puxa estacionamento 6327. Paulo está 3195, puxa estacionamento 0. 9620, táxi via Alfa, reporte em Xajulete. Afirmativo, Alfa, Santa Juliette, voa 9620. Salvador, Guará 40 para o ponto espera do pátio da autoridade. Guará 40, mantém a posição e chame 2, 1895. 1895, Guará 40. Olá, Santa Juliette, puxa acionamento 05. 3155, portão 5, só instante para iniciar. Guará 40, mantenha a presente posição, aguarde coordenação. Aguarde posição, Guará. Portão 5, 3155, autorizado para o chefe de acionamento, chame tá. Guará 40, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 05 nós. Guará 40, autorizado alinhar e decolar, está confirmando que o Guará decola da intersecção. Gente, a linha decola, Guará 40. Juliette, portão 5. Afirmativo, com a saída do Tano 5, a gente ingressa no 5620. Oxana 6327, já está livre, pushback, acionamento, chame táxi. Gente, 6327, vai chamar táxi. Oscar, Eco, Papá. Cruzou 4000 perto, autorizado, voo destino. A ideal é a 290. A partida saindo, Oscar, Eco, Papá. Mantei o Papá. Lima, Vitor Delta, é a torre. Devido à coordenação de saída, estamos aguardando a autorização do controle para sua decolagem. Oscar, com o Papá, confirme para o ideal para o destino. Está presente, seria 280. Peço a Papá dar presente autorizado pro do destino. Grato, dá presente pro do destino, sobe a 180, Papá. A 40, decolado aos 57, chame o controle em 1-19-35. 1-9-35, a 40, boa tarde. Gol 1-9-66, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e manter pistão no zero, 1-9-66. Pará 40, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 1-0-0. Saída Arbor, subindo para o nível 1-0-0, Guará 40. Salvador, boa tarde, azul 69 no 8, dando informação, cruzando 250 para 1-0-0. Azul 69 no 8, acione identificação, desça a via chegada Mari para o nível de voo 050, QNH 1-0-0. 050-0090, solicita pro direto de Itapu, azul 69 no 8. A tua preferida chegada, azul 69 no 8. Delta, por solicitação do controle, deverá aguardar mais 4 minutos para a decolagem. Canal 6327, o POP é 99, alterna Salvador, 2 horas e meia de autonomia. Quanto tá bom? 99. A direita, ponto de espera 1895, ajuste M10-6327, uma bomba é. V10-1895, direita para a torre, canal 6327, contra baixo. Olo, tá 3155, protótipo com 222 no POB, alterna da Leão com 3:40. 3155, livre táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1010, uma boa viagem. 3155. Paulo Salvador, boa tarde, voo 1097. Prossiga, 1097, boa tarde. Boa tarde, voo 1097, transmissão. Para autorização, 60 para confirmação. 1097, autorizado, Salvador Confim, 360, Pedro 21. Decola pista 10, curva direita, saída, boa transição elétrica. Controle 119-35, transponda 5061, voo 1097. Confirma, por gentileza, só sei. A saída? Saída A, vó, transição elétrica. Gente, autorizado 360 para conferir o 221, compacto nosso o decolador 0, curva à direita, mexida a A vó, transição elétrica. O controle 6935, transponente 061, no gol 1097. Portão 7, na pronta 1097. Camarada, senhora. Gol 1966, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível de voo 370. Puca 370, 966. Em caso de falha de comunicação com o controle, após a 20ª milha, aproar a eleva. Lima, Vitor Delta, informa o vento 180 graus, 08 nós. Afirma Delta, decolagem autorizada. Repito, vento 170 graus, 10 nós. Canerme 327 autorizada, alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo 1-0, acelerando 3-7. Papato Tango, Oscar, Papa Golf, após a passagem do tráfego Falcon rolando da pista 1-7, é autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Autorizado, chamo aqui. Hotel 3155, boa tarde, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Torre Lima, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta. Pode passar as coisas do controle? Colado 02, controle em 199, sinal 35. Já tem 5, obrigado. Delta. Tango Lima, Vitor Delta, contato radar na decolagem, suba restrito ao nível 050, a saída Arbor, mantendo a proa até 2000 pés. Mateus 050, mantendo a proa Lima, Vitor Delta. Oceaner 6327, decolagem autorizada, pistona 0, vento 170 graus, 08 nós. Iniciando a decolagem 10, Oceaner 6327. Vitor Delta informa o tráfego, posição 9 horas, 4 horas, 6 milhas, oeste, cruzando 070 em subida para o nível 100, um eco 1110. Mas está sentindo o tráfego, senhora? A gente tem condição de subir bem rápido aqui após o tráfego aí. Lima, Vitor Delta, vetoração para prosseguir na subida, curva à direita, proa 260. Livre a central 360. 260 está restrito ainda 50, senhora? Negativo, suba para o 360 com a curva à direita, proa 260. Sobe ao 360 com curva na direita 260. Lima, Vitor Delta. Controle ao gol 966, possibilidade voada presente de par. É 327, decolar 204, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, boa, 6327. Ele voou 180. Controle de Salvador, boa tarde, Oceaner 6327. Oceaner 6327, contato radar, decolagem, suba para o nível de voo 180 via Coral. 180, Coral, saída 6327. Papa Golf, aguarde liberação do controle para decolagem. Já 3155 autorizado a alinhar e manter pista 10. Papa Tango Lima, Vitor Delta, tráfego superado em altitude, curva à direita, proa 320. Direita 320, Lima, Vitor Delta. Forma um tráfego adicional, 12 horas, rumo oposto, cruzando 110 em descida para o 050, um eco 190. Papa Tango Lima, Vitor Delta, tráfego adicional superado em altitude, reassuma a navegação na proa de Elefa. É com a Elefa agora, Lima, Vitor Delta. Alô, meu Serra Golf Oscar, após a rolagem da aeronave, autorizada a alinhar e manter pista na 7. 3155 ainda mantém a posição, aguardando autorização para decolagem. Informo o tráfego decolando na 17, o número 2, para decolagem de Salvador. Chame Recife em 12685, alterna 12545. 2235. Controle, boa tarde, passarelo 2231, informação isso. Passarelo 2231, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, QNH 1011. Via Mari, até o ajuste 1011, confirma o nível 060. Afirmativo, 060, passarelo 2231. Até o 60, 2231. Controle, Oscar Papagolf. Controle, Oscar Papagolf. Prossiga, Oscar Papagolf. Decolou na saída coral. Oscar Papagolf, suba via coral, conforme autorizado. Gente, pode ao término, tinha Alfa Tango. Oscar Bravo Eco, aciona identificação. Identificou, Papa Tango, Oscar Bravo Eco. Bravo Eco, contato radar, 52 milhas, noroeste de Salvador, mantendo nível 095, reporte para descida. Papa Tango, Oscar Bravo Eco, já está na ideal de descida, senhora. Oscar Bravo Eco, desça para o nível 045, QNH 1091. 045, Oscar Bravo Eco. Mil pés, após a pro ar lida. Gente, o vento 1180 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pistola zero. 4118, pronto, ponto de espera. Azul 4118, mantém o ponto de espera. 4, aguarda a costa, ajuste de alto. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, vento 170 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 17. Azul 4118, autorizada alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantém, pista 10, azul 4118. Alterna 12680. 288, 660. Obrigado. Serra Golf Oscar decolado aos 11, efetue curva esquerda, cruzamento do campo, aguardando para transferência. Autorizado curva esquerda para cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações. Serra Golf Oscar. Contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 320. Dael ao 320, preciso manter até 4000 e depois desça. Está liberado o TAN 3155. Direto, Leda, então 3155. Azul 4118, informa o tráfego, Charlie 150, efetuando o cruzamento do campo, presidente. Sim, 4118. Você mostrou direto externo? Qual foi a chegada, parceiro? 2231. Até a chegada, 2231. 2231, curva à esquerda pro a 060. 060, esquerda, 2231. Obrigado. 3231 nessa proa irá interceptar o localizador. Após estabilizar. Tente, dessa proa intercepta, informar a estabilidade 3231. Título do pedágio, ainda presente, transfere o controle em 119 decimal 35. Grado do Cuco até o pedágio, da presente transfere 1935, Golf Alto. Azul 4118, vento 1160 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista na zero. Iniciando 4118, azul. Azul 6918, complete final do procedimento, chame a torre 1-8, decimal 95. 1895, azul 6918. Torre Salvador, azul 6918, sinal 6 milhas. Azul 6918, ajuste no 0-1, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. O meu servo, Oscar, decolado na sua escuta. Afirme, a pista opera em toda extensão? Afirmo toda extensão, 6918. Grato. Taxi Pátio, Indy Alpha, quanto espera 2895, ajuste no 0-1, boa viagem. Taxi Pátio, Indy Alpha, 2895, quanto espera, grato, boa viagem. Recebo 1.000 pés, 1-1, com 1.100 pés, o Serra Golf Alpha. Grato, Serra Golf Alpha. Controle Salvador, muito boa tarde, 4118, decolado na sua escuta. 4118, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 340. Via Arbor, 340, 4118. Contra cópia. Autorizado Salvador Petrolina 340, 2120, decola pista 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Nini, controle 1, 19.35, transponda 5067. Próximo ao ponto de espera da 10. Zona 097, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Momo Nenim, Momo Transição Nenim. Momo Nenim, Super Blue 20, até Petrolina. Controle 119.35, transponder 5067, Oxenero 6314. Correto, 62, Champão. Olha, Oxenero 6327, no ideal de descida para Léo. 7, autorizado, alinhar e manter, pista na zero. Alinhar e manter na zero, igual no 097. Água 10 milhas de coral, mantenha nível 180, solicita a descida em Léo em 120, decimal 1. 1201, vai solicitar para Léo, se você descer, eu trabalho. Controle, está 315. Possibilidade do amônio, 057-6355. Concentra a minha nível autorizada, 360. Autorizar 360, Guarulhos, na porção do 10, Meta Bacana. Meta Bel, Lida, Monte, Transponder 507, controle 19-3. Confirme a rota que se eu tenho no plano de voo, comandante. Porção do 10 até Campo da Moeda. 1091. 2000 pés, 1091, 2231. Azul 6998, liberando na Fox. 6998, táxi via Alfa, reporte, gente da Juliette. Alfa, reporte, gente da Juliette, 6998. Ok, 6355, informo que no meu sistema está diferente a rota, que está pelo 10, Piraí, DC tem um base, 344, eu vou confirmar com o centro. Aqui só um instante. Aceitando agora. A 355 é o solo. Você escuta pra você? Confirme, o senhor fez alguma CHG mudando a rota? É, a princípio não, amigo. A princípio da documentação nossa veio Block, Upper Zulu 10, Tango Bravo S, subiu no Alfa pra chegar em Guarulhos. Qual seria a rota que o senhor tem aí, por favor? E a rota que Recife autorizou foi a Upper Zulu 10, Piraí, DCT Umbade, Upper Zulu 44, Pagog. Ah, vai curvar. Ok, então pode ser São Piraí, Umbade, confirma daí depois de novo, viu? Upper Zulu 44. Até Pagog, né? Afirmativo, essa rota autorizada, aqui é o nível 360. Ok, então, amigo. Tá, então, Upper Zulu 10 até Piraí, Umbade, Upper Zulu 44 até Pagog, é a chegada. Corredor Interlagos, Papa Romeu, Sierra, Golfe Oscar. Gente, Oscar Bravo Eco. Mantenha 1.500 pés no corredor Axé, ou no corredor Interlagos, reporte rotatória. Vai acessar o corredor Interlagos, reportará por sua rotatória. Comprou ali, tá bom, meu, você arrumou o Fiota? Prossiga a Serra Golf Oscar. Conforme rota, decola pista 1-0, esquerda após Tucaracaju, controle 1-19-35, transponder 5077, ou gol no meio 2-0. 370, conforme a rota do plano, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da Tucaracaju. 1935 é o controle, 5077 é o transponder do gol no meio 2-0. Portão 5, chama pronto. Chamará. 6998, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 6998. Siga quem chama o controle. Azul 4118, senhorita. Desvio esquerda pro 240, 50 milhas. Gente, livre desvios azul 4118. Guará 40, serviço radar encerrado a 59 milhas, oeste de Salvador, mantendo nível 100 para serviço de informação e alerta, chame Recife em 1288 ou alterna 1260. Guará 40, chama Recife em 1288, alterna 1260. Controle, passarela 2220 com referência, solicito 1070. Passarela 2231, autorizado no 1700 pés com referências visuais. Complete, chame a torre em 1.18.95. Torre 1.18.95.2231, muito obrigado, uma boa tarde. Salve, salve, autorizado com FIM 360, via Pesulu 10, Fubá, Pesulu 6, decola pista 90, curva à direita, Dael, Leda, Motiva, controle 1.19.35, transponder 5071. Autorizado com FIM 360, Pesulu 90, Fubá, Pesulu 6, Pesulu 90, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 1935 ao controle, 5071 a transponder para 3210. Portão 4, chama pronto. 198, chame Recife em 1288, alterna 1260. 288, 260, obrigado, boa tarde. Contato radar, autorizado chegada a Bonfim, voando a proa de Alagoinhas, desça para o nível 050, QNH1091. Chegou no 011, no Gol 1869. Autorizado para o Edmond, para interceptar a chegada do Gol 1869. O Gol 1097 solicita para o Editozop, Tango Oscar, Serra Oscar, Papá. Quase de coordenação, Gol 1097. Dois Salvador, Papa Tango Oscar, Bravo Eco, Isol com o campo. Oscar, Bravo Eco, chame a torre em 1.8.95. 1-1-8-9-5, Oscar Bravo Eco. Boa tarde, azul 4206. 4206, aguarde. Serra Golfi Oscar, visual do campo. Serra Golfi Oscar, chame a torre. Serra Golfi Oscar, passa 360 pela direita, informa o tráfego, posição 12 horas, 8 milhas, mantendo 1.500 pés. Charlie 210. Na frente do tráfego, sendo 360 pela direita, Oscar. Da esquerda, mantendo a 1000 pés, prossiga final da 1 no 7, ajuste no 01, reporte curta final. Reporte na curta final, Oscar Bravo Eco. Gol 1097, chame Recife em 1288, alterna 1260. 288-260, Gol 1097. Via 355, aguarde para pushback, acionamento. A senhora identificação, voando na proa de Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060, QNH1091. Desce via para o 060, 1091, Ato da Novembro para o Pátio 4. Mantenha a separação, por gentileza. Repita a mensagem? Gente, reposta no solo. Golfi Oscar, chame a torre em 1.8.95. 1.8.95, Oscar. Oi, Salvador, Papa Romeu, Serra Golfi Oscar, Serra Golfi Oscar, Serra Golfi Oscar, ajuste no 0.1.1. Prossiga para a rotatória, aguardando para ingresso na final do ano 7. 1091 manterá a prova rotatória e aguardará as instruções. Tiago, já o sabe. Portão 11, coordene com a equipe de solo, eu tenho um passaredo direcionando agora para a remota 12, está autorizado para o inspecionamento de entrada. Ok, então, bando de conversa, não fomos entender direito, vai coordenar com o solo e vai deixar o passaredo passar, não sei? Ok, o passaredo já está partindo na remota 12, já está autorizado para o inspecionamento, não vai interferir. Ok, semana próxima, obrigado, né, Fred? 6314, portão 62, autorizado para o GPEC acionamento, sanitário. Aqui é cruzado para o táxi, 6314. Tango, Oscar Papa Golf, controle. Oscar Papa Golf, serviço radar encerrado a 8 milhas de coral, mantenha nível 060 e chame Ilhéus na frequência 120.1. 17. 171 a bordo, 1318, Campinas. 3217, direita, ponto de espera, 1895, ajuste 1011, Roberto. Direita, 1895, 1011, boa tarde, 3217. Na 620, na ponte 5 para puxa acionamento. Ponte 5 autorizado, chama o táxi. Vou chamar para o táxi, agora 620. Frente ao Potango, frequência livre. Papa Romeo, Sierra, Golf Oscar, ingresso final no 7, reporte curta final. Ingresso final no 7, reportará curta, Sierra, Golf Oscar Bravo é quando solo os 3-0, liberei a próxima direita, tá com o papá, ao estacionar frequência livre. Liberando a direita, estacionar. Na primeira passagem, frequência livre, acionar. 2000 pés, NH1 no 0 no 1. 2000 pés, 1-0 no 1, 2-4-2-0-6. Tá pronto. Então, 3217, boa tarde, autorizada a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 069. Desalinhar e decolar no 0, tá 3217. O 6314, gente, tá avisando que a aeronave da Gol, finalizando o pushback no Paz 3. Afirma, tio, o 6314. Gente, o senhor é 6314. Assim que a mesma finalizar, autorizado o táxi. Tem real, no ponto de perdão, no 0, turre 1, 1-2-95, QNH 1-0 no 1. Vicente, 6-3-1-4, sim, o voo de passagem, como iniciar, ponto de espera, 895, o PLD é de 1-1-5-3-10, recife. Confirme a alternativa, 6-3-1-4? Recife. Gente, 6-3-1-4. Você é 6-3-5-5, está autorizado o táxi, seguindo a aeronave da companhia, via IG Alfa, no ponto de espera da 1-0, turre 1-1-8-9-5, QNH 1-0, 1-1. Então, seu limite é o localizador. Limite é o localizador, 22, autorização São Paulo, Guarulhos. O Nuno 69, Guarulhos, 360, pronto? Pronto. Salvador Guarulhos, 360, o nível de voo autorizado, veio peso Lu no zero, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mótima. 119, decimal 35, controle de saída, acione no transponder 5112. Conforme autorizado, 360, superior a Zulu no zero, decola da dentro, primeira direita, da EL, Leda, Mótima. Acionante 5112 no transponder 1935, controle de salvador, Zulu 69. Correto, chave pushback, acionamento, Zulu 69. Muito obrigado. 2, 1, 7. São 3, 2, 1, 7, contato radar na decolagem, suba via da EL para o nível de voo 360. É, 360. 2, 3, 1. Gente, para Barreiras, aguarde cópia. Parceiro 2, 2, 3, 1. Abre tudo. Para o táxi, gol 1620, 161 na bordo, 1310, autonomia, Natal alternativa. Ano 620, segue a aeronave da Avianca via IV Alfa, ponte espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 11. 10 no 1, seguindo os tráfegos da Avianca, 1895 a torre, gol 1620. Até a próxima. Meu Serra Golf Gótica, perno Solas 3-4, liberando agora a direita, pátio 4, ao estacionar frequência livre. Torre Salvador, Xané 6314, boa tarde, ponte espera pronto. O Xané 6314, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 069. Além decola, 6314. Roda 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo, VATAP. 1-1-9-3-5, controle, 5-1-0-3, o transponder. Autorizado 1-0 para Barreiras, decola da 1-0, curva esquerda, após a saída Momo, tem essa batata. Transponder 5-1-0-3 e controle 119-3. Passeio 2-3 na posição toda. Correto, chega para pushback, acionamento. Gente, o Xené 355, mantém o ponto de espera. Estabilizado 4206. Azul 4206, completa a aproximação de Xané Torre, 1895. 1895, até já. Salvador, boa tarde, Azul 4206, final 8 milhas embaixo e travado. Azul 4206, boa tarde, ajuste no 0 no 1, mantenha a aproximação, aguarde autorização para o pouso. 1011, aguarde na autorização, 4206. Informação 190 graus, 06 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no zero, azul 4206. Oceaner 6314, decolado 37, chave controle em 119, decimal 35. Ó, chamado 35, Oceaner 6314, graças, muito bom. Gente, aguarda. 6314, contrato radar, sua para nível 340, saída Momo, Nemim. Para 340 na Momo, Nemim, o Xané 6314. Uno 869 para interceptar o localizador, esquerda 160, enquanto quando estabilizado, descida autorizado para 2.000 pés. Esquerda 160, desce 2.000 pés, para estabilizado 169. Chanel 6355 visual com Embraer da Azul, encurta sinal para pouso, pista 1-0. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista 1-0, Chanel 6355. Azul 4206, no solo 39, libera para cima direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, azul 4206. Sol Salvador, boa tarde, azul 4206. 4206, prossegue Alfa, chame antes da Juliette. Segue Alfa, antes da Juliette, chama azul 4206. Engolou de mal. Azul 4206, está pronto na ponto de espera da 1-0. Gol no 620, mantenha o ponto de espera. Mantém, agora 620. Torre Salvador, boa tarde, 869. Uma milha para o externo estabilizado, igual. Bono 869, ajuste 1-0-1-1, mantenha a aproximação, aguarde a autorização para pouso. 1-0-1-1, aguardando a autorização, Bono 869. Uno 869, o vento 1-80 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso na 1-0, com 869. O Chanel 6355, decolar 241, chame o controle em 1-19, decimal 35, bom voo. 1-9-35, grato, uma boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6355, subida ao 360 na Leão. Oi, Chanel 6355, contato radar, suba via 360 da El. Subida via 360 na Leão, o Chanel 6355. SAM 3217, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Vai chamar Recife, SAM 3217. Salvador, Salvador, Oceanário 6355, por gentileza, poderia confirmar, existe uma restrição de uma centena aqui na Gael? Negativa a restrição, Oceanário 6355, essa restrição é apenas para a decolagem da pista 28. Ok, ciente então, 6355. Ano 620 autorizada, alinhar e manter pista na zero. Alinhe e mantenha na zero, boa, no 620. Solo, voo 1169, está questionamento. Voo no 69, corrente de solo, que após a aeronave da Azul, parquear no 01 na sua direita, sair o pushback no 02, chame pro táxi. Ok, coordenação, passo parqueamento azul do 01, está autorizado. O voo 1169. Oceanair 6314, chame Recife com 2685, alterna 2545. 2685, alterna 2545, Oceanair 6314, grato, boa tarde. Boa tarde. Autoriza ótima para o Oceanair 6355. Mantenha a saída, aguarde autorização de Recife, Oceanair 6355. Ok, não se escuta, Oceanair 6355. Dan 3560, para interceptar o curso localizador, curva à esquerda na 055, informe o cone estabilizado, descida autorizada para 2000 pés, NH 1011. Ok, na Pro 055, portará estabilizado, desce a 2000, está livre de velocidade? Livre. Obrigador. Salvador, com 1620. Voo 1620, contato radar, suba nível 370, via saída PUCA. 370, PUCA, para casa do voo 1620. Próxima é a Juliette, 869. 869, Juliette, botão 7. É, 869. Mantenha a saída, aguarde autorização, gol 620. Aguarde autorização, 620. Oceanair 6355, deverá manter a saída, negativo, approach, motiva. Ok, negativo, motiva, agradeço. Oceanair 6355. Papá, Sofá, Mike, Golf, Mike, prossiga. Tardante, eu vou 969, 179 a bordo, temos 3 horas e 50, alternamos o galeão. Voo 969, prossegue táxi via IG Alpha, do ponto de espera da 10, por Rei 1, voo 895, QNH 10011. IG Alpha, 895, a torre milhões ajustado, gol 1999, obrigado, boa tarde. Escuta do controle. O Xamer 6355, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 1251 e 1325, Xamer 6355, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Oi, Salvador, uma boa tarde, tio 969 da Gol, bom dia, espera 10, pronto. Bom, 1169, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 069. Ali decola, pista 10, 169. Boa tarde, repita a mensagem. Gente, Hotel Juliette Serra, reporte ao TEC. Zero, chame Recife, 12685, alterna 12545. 35, bom voo. 1935, muito obrigado, senhor. Então, boa tarde. Boa tarde. Controle de Salvador, uma boa tarde, o 1969, 1800, Bess, Nadael. Gol 1969, contato radar, sua paradinha 360, via Dael. É, podemos olhar na PRO de Leda, senhorita Dael? Sem referência. Precisado da PRO de Leda, com 1169. Ok, PRO de Leda, muito obrigado.